feliz. Eu só sei que eu perdi de pensar. Agora e pra minha vida inteira. Esta vida é tão linda, faz chorar.